Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance, que a bondade de Deus nunca se afaste da tua casa, da tua vida e das pessoas a quem você quer bem. Esses dias eu tive uma experiência e eu quero compartilhar com vocês. Gálatas capítulo 6, no verso 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que que aconteceu? Recentemente, aqui no Brasil, teve a Copa do Mundo. E eu não sei na sua região, mas aqui em Brasília, para os negócios, foi algo extremamente difícil. Foi um mês muito fraco. Eu tenho negócios na área de transporte, na área de combustível. E as vendas caíram assim muito. Foi realmente 20% do que se vende normalmente. E todos os meses eu pegava um valor X, dava de dízimo na igreja com relação ao faturamento das empresas. E o que, que aconteceu? Como o mês foi fraco, eu pensei, bom, eu vou reduzir 20% do dízimo que eu dou, porque o mês foi muito fraco, vendeu pouco. E isso foi no mês de junho, de julho. E no mês de agosto, eu de novo mantive os 20% a menos. E eu observei o seguinte, que o movimento que se teve de janeiro a junho, quando eu dava o valor normal, integral do dízimo, continuou ficando 20% a menos. As vendas, a Copa do Mundo acabou e as vendas não reagiram. E eu olhei e falei, puxa, eu tenho que mudar a equipe, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu acordei um dia cedo e Deus, o Espírito Santo, me tocou, falando assim: você diminuiu 20% do dízimo, não foi? Não foi. Qual foi o percentual que diminuiu as vendas nesses 3 meses que já se passaram da Copa? 20%. Então Deus me tocou, falou: você não foi fiel no pouco. Pelo fato de você ter diminuído 20%, o teu rendimento caiu 20%. Eu pedi perdão a Deus, consertei o dízimo correto e Deus já começou a agir e as vendas voltaram ao patamar normal. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. O que o homem semear, isso ele vai colher. Vamos orar com o pastor Hélder, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Grande seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós te pedimos, papai, a manifestação da tua graça, do teu poder e do teu amor. Ilumine cada alma e cada coração. Deus, não existe nada melhor do que te adorar. E nós entregamos a nossa vida a ti, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem ti, Jesus, nada somos, nada podemos. A vida nasce em ti, a vida é para ti. E tudo que queremos fazer, Pai, queremos glorificar o teu nome. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome por toda a eternidade. Gera em cada coração, em cada alma, Pai, esse sentimento tão nobre de adorar. Porque adoração significa compreender quem o Senhor é. É uma expressão do nosso amor, da nossa gratidão, fruto de um coração puro, humilde e repleto de gozo e refrigério por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, o Senhor procura nesta terra pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Deus, gere, portanto, esse desejo em cada alma, em cada coração, porque sabemos que o efetuar e querer procedem do Senhor. Faça assim, nós te pedimos, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. moço teve um sonho e contou aos seus irmãos. Perseguido foi vendido para o Egito. Ai que decepção! Ao chegar em terra estranha, comprado como escravo foi, acusado pelo que não fez. Foi o moço preso outra vez, mas tinha a graça do Deus vivo e fazia a diferença. Como era um escolhido, até mesmo na prisão, foi honrado e exaltado. Para sair da prisão, vejam o que aconteceu. Faraó teve um sonho, mas ninguém pôde entender. Esquecido estava o moço, por 2 anos na prisão. Foi chamado pelo rei e ele teve a interpretação. Era escravo, era servo, só um simples prisioneiro. Mas ao rei ele agradou, que em suas mãos confiou domínio sobre o Egito inteiro. Ali teve abundância, mas teve fome também, na presença de José. Olha lá quem é que vem, o grande e o pequeno vieram quem o pai mandou, implorando por comida e pedindo por favor. Seus irmãos se humilharam. Perseguido e vendido, crente pode ser, mas paga o preço dando glória, desistir por quê? Vai pra cadeia, pra fornalha, seja o que for, vai dando glória e exaltando o nome do Senhor. Pode ser caluniado, porém não se rende. Deus dá recompensa, o crente vence. Enfrenta tudo e só espera o tempo de Deus. Não desanima, porque Deus não abandona os seus. O crente pode ser vendido e sofrer a dor, mas Deus lhe tira da cadeia e lhe faz governador. Mas é assim que Deus faz quando quer exaltar. Ele age e permite os servos seus. Perseguido e vendido, crente pode ser, mas paga o preço dando glória, desistir por quê? Vai pra cadeia, pra fornalha, seja onde for, vai dando glória e exaltando o nome do Senhor. Pode ser caluniado, porém não se rende. Deus dá recompensa, o crente vence. Enfrenta tudo e só espera o tempo de Deus. Não desanima, porque Deus não abandona os seus. Pode ser vendido e sofrer a dor, mas Deus lhe tira da cadeia e lhe faz governador. E lhe faz governador de um simples sonhador. Nos faz governador. Estamos dando continuidade ao programa Caminho Santo, e nesse quadro nós respondemos os e-mails que recebemos. E hoje recebo um e-mail de São Paulo, lá da Daniela Barreto, e ela diz: pastor, brigo muito com meu marido, tenho ciúmes possessivo e isso está destruindo meu casamento. O que devo fazer para mudar essa situação? Realmente, Daniela, o amor não arde em ciúmes. O ciúmes, na realidade, é uma desconfiança que você tem. Essa desconfiança pode ser fruto de duas coisas, a princípio. Pode ser em relação a você, de fato, não confiar no seu marido,

ele estava indo para o seu destino, ele estava indo conquistar uma nova família, ele estava indo conquistar a sua libertação financeira, ele está conquistando o seu casamento, mas diz que no decorrer do caminho, ele encontrou uma pedra. E o que ele fez daquela pedra? Ele usou como travesseiro. A palavra de Deus diz que Moisés, quando ele estava lutando contra os amalequitas, ele cansa, o que ele fez? Ele se sentou numa pedra. O que eu quero falar para você no dia de hoje é que Deus, às vezes, coloca dificuldades, adversidades na tua vida, não é para te destruir, não é para fazer com que você fracasse, não é para te parar. Ele quer que você mude a tua visão, que você perceba que tem uma dificuldade, surgiu um limão, faz do limão uma limonada. Em todas as coisas, diz Paulo, aprendi a viver contente. Deus quer que essa dificuldade, você transforme ela em bênção. Toda adversidade faz com que o homem se supere, seja mais forte, seja criativo e ele vença. É isso que Deus quer fazer com você. Eu, antes de fazer essa pregação, eu li uma poesia sobre a pedra e diz assim: o distraído tropeçou na pedra, o bruto usou a pedra como um projétil, o empreendedor usou a pedra e construiu uma catedral, o camponês cansado usou-a como um assento, para o menino a pedra foi um brinquedo, Carlos Drummond de Andrade fez da pedra uma poesia. No caminho tinha uma pedra no caminho. Com uma pedra, Davi matou Golias. Michelangelo, ele fez uma estátua belíssima. Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas como o homem viu a pedra. Por isso você tem que usar as pedras que surgem no teu caminho para você tirar proveito e fazer daquela dificuldade ali o quê? Um altar. No verso 11 diz: tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era posto o sol, tomou uma das pedras do lugar e a fez por seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, a dificuldade surgiu, levante mais cedo. Se programe, durma mais cedo, levante mais cedo, não entregue os pontos àquela dificuldade. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Você já pensou um travesseiro de pedra? Misericórdia! Esses dias minha esposa comprou um travesseiro aqui que é um espetáculo, é algo fantástico. O travesseiro, ele parece uma nuvem, é uma bênção. Mas esse camarada aqui, ele estava na luta, na prova, na dificuldade, o travesseiro dele é de pedra, aquilo que incomodava a cabeça, aquilo que machucava a cabeça, aquilo que preocupava. Mas o que ele fez aqui? Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna sobre cujo topo entornou o azeite. Ele começou a ungir, ele começou ali a profetizar bênção, ele começou a determinar vitória. Isso que está me endurecendo a cabeça, isso que está me incomodando a cabeça, isso que está assim fazendo com que minha cabeça doa. Eu vou o quê? Eu vou colocar como oferta a Deus, como um altar, e vou profetizar e vou ungir falando: vai ser bênção, porque Deus é aquele que reverte a maldição em bênção. Glorifica Deus, permaneça firme e a bênção de Deus vai chegar para a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe em nome do Senhor. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Meus amados ouvintes, que a bênção, a graça e a glória de Deus sejam abundantes sobre a sua vida. Como você age e reage quando alguém pisa no seu calo? Nós somos muito bons com aqueles que são bons conosco, mas eu te pergunto, qual é a sua atitude, a sua ação quando alguém te faz o mal? Veja que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz no verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,

Que você continue andando nos caminhos do Senhor, guardando os teus pés, vigiando os teus olhos, guardando o seu coração, pedindo: Deus, me cobre com o sangue de Jesus, que Deus realmente possa te proteger. A coisa que eu considero mais importante, depois da bênção de Deus, chama-se proteção. Quando o Senhor diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Porque se Deus não guardar, amados, nesse mundo nós não sobreviveríamos. São muitos os ataques, são muitas intenções do diabo de nos destruir. Para isso ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso eu e você precisamos da proteção de Deus. E Deus nos protege muitas vezes quando colocamos 100% as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quando Satanás intentou tocar em Jó, e Satanás chega e fala assim: tu, Senhor, não o cercaste com uma cerca? A ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? Saiba, quando você teme a Deus, gera na sua vida um muro de proteção. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vale a pena andar com Deus, vale a pena você andar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 9, verso 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Jesus disse: passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando o nosso programa Caminho Santo e queremos rogar as bênçãos e a glória de Deus sobre a sua vida. Acesse o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Eu tenho colocado vários textos, várias pastorais curtas que vão alimentar a sua alma. Colocamos agora, meus amados, a Bíblia online, a Bíblia MP3 para você ouvir com uma qualidade que eu nunca vi na internet. Eu estou dizendo que eu nunca vi, não estou dizendo que não tenha. Você vai poder estar ouvindo e nós desejamos que a presença de Deus seja abundante sobre a sua vida. Em Romanos capítulo 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.